roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. E aí? E aí? A dizer pra vocês, nunca esquecerão, mulherada maravilhosa.